A gente faz de tudo, mas nada faz sentido. Nem as luzes da cidade, nem o escuro de um abrigo. A gente faz de tudo, mas nada faz sentido, não. Nem a existência de uma guerra, nem a violência do inimigo. Não posso entender o que fizeram com nossas vidas. Não posso entender por que viramos suicidas. O que fizeram com nossas vidas. Eu tô vazio, tô cheio de vícios, e o fim da linha é só o início de uma nova linha, de um novo mundo, de um dia a dia cada vez mais absurdo. Eu já pensei em mandar tudo pro espaço. Eu já pensei em mandar tudo pro inferno, mas não pensei que fosse tão difícil ficar sozinho numa noite de inverno. Não posso entender o que fizeram com nossas vidas. Não posso entender por que viramos suicidas. Faz de tudo, mas nada faz sentido.